tire a mão que eu brigo com você. Da Bahia me mandaram uma baiana, boa, boa, boa como que, mas abre os olhos, veja só como é bacana. Mas tire a mão que eu brigo com você. Ela chegou já faz uma semana, dança o samba, ai como ninguém. Ai um milhão, a minha baiana, se ela semana, dançar o samba, ai como